andrecidismoral.com.br. É uma pegada do raqueiro Viana. Alô, meu amigo Vitor Fernandes. Grava aí, Vini Mix. Ele já viu esse roxinho no seu pescoço. E toda noite você some feito sol. Você faz amor sem gosto, que outro peixe tá mordendo seu anzol. Ele fecha os olhos porque te ama, até que gosta dele, mas você não ama. O que tá faltando lá? Deite sobre minha cama. Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo. Meu amor safado, suado e gostoso não tem. Ele não tem. Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo. Meu amor safado e suado e gostoso não tem. Ele não tem. Por isso toda noite você vem. Estranho com Viana. Ele já viu esse roxinho no seu pescoço. E toda noite você some feito sol. Ele já viu que você faz amor sem gosto. E outro peixe tá mordendo seu anzol. Ele fecha os olhos porque te ama, até que gosta dele, mas você não ama. O que tá faltando lá? Deite sobre minha cama. Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo. Meu amor safado, suado e gostoso não tem. Ele não tem. Ele não tem. Meu amor safado e suado e gostoso não tem. Ele não tem. Por isso toda noite você vem. Olha o forte nervosinho. É a carreta de ouro. Bahamas, bó. Tudo só cê tem moral. Alô, Patrick Moral, turma de São Paulo. E o Aras Megatim, tamo junto. O Teco do Braz, meu amigão e Gardel. Andrecidismo, estamos juntos. O Moral de Ibicoara.